A partir de hoje, esta velha vida vou abandonar pra uma nova vida, o Cristo Jesus iniciar. Vou deixar o mundo, seu amor e mundo, pelo amor de Deus. Amor santo e puro, que nos traz futuro, este amor de Deus. Se queres agora uma nova vida iniciar com Cristo Jesus, renuncia ao mundo, as coisas velhas que existem lá. Dá uma nova vida, ser uma carta lida com Cristo Jesus. Ou se tu queres, neste momento, troque teu fardo por uma cruz. A partir de agora, eu vou jogar fora tudo a ilusão. Vou tirar as mágoas, todas as impurezas do meu coração. Vou servir a Cristo, sem nenhum imprevisto, vou morar com Deus. Lá no paraíso, viverei com Cristo, o Rei de Deus. Queres agora uma nova vida iniciar com Cristo Jesus? Renuncia ao mundo, as coisas velhas existem lá. Dá uma nova vida, ser uma carta lida com Cristo Jesus. Ou se tu queres, neste momento, troque teu fardo por uma cruz.